Rádio Alerj, comissões. Vem aí a Blitz da Calçada Legal. A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj irá às ruas para fiscalizar as condições dos passeios públicos no estado. A ideia surgiu hoje, na audiência pública realizada para tratar do assunto. A presidente da comissão, deputada Claise Maria, do PSD, lembrou do caso da atriz Beatriz Segal, que sofreu um tombo ao tropeçar numa calçada na Gávea, na zona sul do Rio, sofrendo hematomas no rosto e ficando afastada dos palcos devido ao incidente. Nós temos aí a situação da atriz, né, Beatriz Segal, que ela sofreu aí, né, um problema aí por conta das calçadas do estado do Rio de Janeiro. E isso aí virou notícia de mídia, mas quantos idosos anônimos que estão passando por este problema? Esse foi um tema que nós abordamos em 2012, nós estamos em 2013 e o problema continua. Além da falta de manutenção das calçadas, outro tema debatido foi o uso dessas vias de tráfego de pedestres como estacionamento de automóveis, o que obriga as pessoas a caminharem na rua, expondo-se a riscos. Segundo a deputada, a Blitz também tratará desse problema. A reunião contou ainda com integrantes do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida e do Sindicato de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Reportagem Bárbara Souza.